Ficheiro 72, página 471, capítulo 25. Não deixarás viver a feiticeira. Os ombros vestidos de cinzento afastaram-se de mim na escuridão. O meu cotovelo bateu na madeira com uma pancada de deixar os ossos dormentes quando fui violentamente empurrada por uma espécie de ombreira e caí de cabeça num lugar escuro e fétido, vivo e pejado de formas invisíveis. Dei um grito agudo e debati-me, tentando livrar-me do emaranhado de incontáveis patinhas, minúsculas e alvoroçadas, e do ataque de algo maior que guinchou e me atingiu com uma forte pancada na coxa. Consegui rolar para longe, mas apenas por uns 60 centímetros, antes de atingir uma parede de terra que lançou uma cascata de poeira sobre a minha cabeça. Encolhi-me o máximo que pude junto a ela, tentando sufocar a minha própria respiração marquejante para poder ouvir o que quer que estivesse preso comigo naquele buraco pútrido. O que quer que fosse era grande e respirava ruidosamente. Um porco, talvez? Quem está aí? Soou uma voz da escuridão lúgubre, parecendo assustada, mas desafiadoramente alta. Claire, és tu? Gaily. Tateando e mal conseguindo respirar, aproximei-me dela, encontrando as suas mãos que também me procuravam. Abraçámo-nos com força, balançando-nos ligeiramente para a frente e para trás na escuridão. Há mais alguma coisa aqui além de nós? Perguntei, olhando à volta cautelosamente. Mesmo com os olhos agora habituados à escuridão, havia pouco para ser visto. Alguns fracos feixes de luz provenientes de cima, mas as tenebrosas sombras chegavam à altura dos ombros ali embaixo. Eu mal podia divisar o semblante de Gaily à altura do meu e apenas a alguns centímetros de distância. Ela riu-se um pouco trêmula. Vários ratos, acho, e outros vermes, e um cheiro capaz de derrubar uma doninha. Já reparei, onde estamos, em nome de Deus? No buraco dos ladrões. Para trás. Houve um rangido acima das nossas cabeças e um súbito raio de luz. Corri de encontro à parede a fim de evitar uma chuva de lama e lixo lançados por uma pequena abertura no teto da nossa prisão. Um outro barulho frouxo seguiu-se ao dilúvio. Gaily inclinou-se e pegou em algo do chão. A abertura no teto permaneceu. E pude ver que o que ela segurava era um pequeno pão, velho e lambuzado de todo o tipo de sujidade. Limpou-o cuidadosamente com uma dobra da saia. Jantar, disse. Tens fome? O buraco no teto continuou aberto e vazio, a não ser por uma ou outra imundície atirada por um transeunte. A chuva fina começou, seguida de um vento penetrante. Estava frio, úmido e era completamente deprimente. Adequado, suponho, aos malfeitores que se destinavam a abrigar: ladrões, vagabundos, blasfemos, adúlteros e possíveis bruxas. Gaily e eu aconchegámo-nos junto a uma parede para nos aquecermos, sem falar muito. Havia pouco a dizer e menos ainda que pudéssemos fazer por nós, além de controlar o nosso espírito com paciência. O buraco acima de nós ficava cada vez mais escuro, à medida que a noite caía, até diluir-se no breu que nos cercava. Quanto tempo achas que pretendem manter-nos aqui? Gaily mexeu-se, esticando as pernas, para que a luz da manhã que atravessava a pequena abertura incidisse sobre o linho às riscas da sua saia. Originalmente rosa claro e branco, tinha agora um aspecto imundo. Não muito tempo, disse. Vão esperar pelos investigadores eclesiásticos. O Arthur recebeu cartas no mês passado a preparar a vinda deles. Era na segunda semana de outubro. Devem chegar a qualquer momento. Esfregou as mãos para aquecê-las. Depois colocou-as sobre os joelhos no pequeno quadrado de luz. Fala-me dos investigadores, pedi. O que acontecerá, exatamente? Não sei dizer com precisão. Nunca vi o julgamento de uma bruxa, embora já tenha ouvido falar, é claro. Parou por um instante, considerando. Não estarão à espera de um julgamento de bruxas, já que vêm para resolver umas disputas de terras. Assim sendo, pelo menos não terão um espeta-bruxas. Um quê? As bruxas não podem sentir dor, Gayle explicou. Nem sangram quando são espetadas. O espeta-bruxas, equipado com uma grande variedade de alfinetes, bisturis e outros artefactos pontiagudos, devia testar essa condição. Recordava-me de algo parecido de um dos livros de Frank, mas acreditava ser uma prática comum no século XVII, não neste. Por outro lado, pensei amargamente, Cranesmoor não era exatamente o berço da civilização. Neste caso é uma pena não terem um, observei, embora encolhendo-me um pouco ante a ideia de ser espetada repetidamente. Podíamos passar nesse teste sem nenhuma dificuldade, ou pelo menos eu podia, acrescentei causticamente. Imagino que obteriam água gelada, não sangue, se experimentassem em ti. Não teria tanta certeza, respondeu ela pensativa, ignorando o insulto. Já ouvi falar de espeta-bruxas com alfinetes especiais, feitos para desarmarem quando pressionados contra a pele, de modo a parecer que não conseguem penetrar. Mas porquê? Porquê tentar provar à força que alguém é uma bruxa? O sol inclinava-se agora, mas a luz da tarde era suficiente para difundir-se pela nossa toca com uma claridade turva. O belo rosto oval de Gayle demonstrava apenas pena pela minha ingenuidade. Ainda não compreendeste, pois não? Disse. Eles querem matar-nos. E não importa muito qual a acusação ou o que as evidências provam. Vamos para a fogueira, de qualquer forma. Na noite anterior, eu ficara em estado de choque com o ataque da multidão e com as terríveis condições do nosso ambiente, para fazer mais do que encolher-me contra Gayle e esperar o raiar do dia. Com a luz, no entanto, o que restava de meu espírito começava a acordar. Porquê, Gayle? Perguntei sentindo-me um pouco asfixiada, sabes? A atmosfera no local estava densa, com o mau cheiro de podridão, da umidade, dos dejetos. Parecia que as impenetráveis paredes de barro estavam prestes a ceder e a fechar-se sobre mim, como os lados de uma sepultura mal escavada. Senti, mais do que vi, que ela encolhia os ombros. O feixe de luz que vinha de cima desfocara-se com o sol e agora atingia a parede da nossa prisão, deixando-nos na fria escuridão lá embaixo. Se te serve de consolo, disse secamente, duvido que pretendessem prender-te. É uma questão entre mim e Callum. Tu tiveste o azar de estar comigo quando os aldeões me foram buscar. Se estivesses com Callum, estarias a salvo, Sassenach ou não. O termo Sassenach, dito no seu tom normalmente depreciativo, deixou-me de repente com umas saudades inesperadas do homem que assim me chamava afetuosamente. Passei os braços em volta do corpo, abraçando-me, para conter o pânico solitário que ameaçava apoderar-se de mim. — Por que vieste à minha casa? — Gayle perguntou com curiosidade. — Pensei que me tinhas mandado chamar. Uma das raparigas do castelo deu-me um recado teu. — Ah — disse pensativamente. — Leary, não? Sentei-me e apoiei as costas contra a parede de terra, apesar do nojo da superfície fétida e enlameada. Percebendo o meu movimento, Gayle moveu-se para mais perto. Amigas ou inimigas, éramos a única fonte de calor uma da outra naquele buraco. Aconchegámo-nos por força das circunstâncias. — Como sabes que foi a Leary? — perguntei tremendo. — Foi ela quem deixou o mau agouro na tua cama — respondeu Gayle. — Eu disse-te que muitas raparigas que não gostaram que lhes tivesses tirado o ruivo. Suponho que pensou que, se desaparecesses, ela teria uma oportunidade com ele outra vez. Fiquei muda de espanto diante disso, e foi preciso algum tempo para recuperar a voz. Mas ela não podia. A risada de Gayle soou rouca, de frio e sede, mas ainda tinha aquela ironia cortante. Quem visse o modo como ele olha para ti, saberia isso. Mas não creio que ela conheça o suficiente do mundo para saber tais coisas. Deixa-a dormir com um homem uma ou duas vezes e ela saberá, mas não agora. Não foi isso que quis dizer, exclamei. Não é o Jamie que ela quer. A rapariga está à espera de um filho de Dougal Mackenzie. O quê? Ela ficou genuinamente chocada por um instante e os seus dedos cravaram-se na carne do meu braço. Por que tiraste essa conclusão? Contei-lhe que vira Leary na escada que dá para os aposentos de Callum e as conclusões a que chegara. Gailey soltou o ar ruidosamente. Bah! Ela ouviu Callum e o Dougal a falarem de mim. Foi isso que a fez fugir com medo. Achou que o Callum iria descobrir que ela viera procurar-me para um mau agouro. Ele tê-la-ia mandado chicotear até sangrar. Não permite nenhum envolvimento com bruxaria. Deste-lhe o mau agouro? Perguntei perplexa. Gailey afastou-se bruscamente diante dessa acusação. Não, não lhe o dei. Vendi-lho. Fitei-a, tentando olhá-la nos olhos através da escuridão, cada vez mais impenetrável. Há alguma diferença? Claro que sim, falava com impaciência. Foi um negócio, apenas isso. E eu não revelo os segredos dos meus clientes. Além disso, ela não disse a quem se destinava. Deves lembrar-te que tentei avisar-te. Obrigada, disse com algum sarcasmo. Mas o meu cérebro fervilhava, tentando rearrumar as ideias à luz daquela nova informação. Mas se ela colocou o mau agouro na minha cama, era o Jamie quem ela queria. Isso explicaria o facto de me ter mandado à tua casa. Mas e quanto ao Dougal? Gailey hesitou por um instante. Depois pareceu chegar a uma conclusão. A rapariga está tão grávida do Dougal Mackenzie como tu. Como podes ter tanta certeza? Tateou no escuro à procura da minha mão. Encontrando-a, puxou-a e colocou-a com a palma aberta sobre o ventre volumoso por baixo do vestido. Porque eu estou, disse simplesmente. Então não era Leary, disse eu. Eras tu? Eu. Falou de maneira muito simples, sem nenhum sinal da habitual afetação. Como foi que o Callum disse? Providenciarei para que ela seja tratada convenientemente? Bem, suponho que esta seja a sua ideia de uma solução adequada para o problema. Fiquei um longo tempo em silêncio, remoendo os meus pensamentos. Gailey, disse finalmente, aquele problema de estômago do teu marido? Ela suspirou. Arsénico branco, disse. Achei que acabaria com ele antes de a criança começar a notar-se muito. Mas ele resistiu mais tempo do que eu julgava possível. Lembrei-me do olhar horrorizado de Arthur Duncan quando saíra abruptamente do quarto de vestir da mulher no seu último dia de vida. Compreendo, disse eu. Ele não sabia que estavas grávida até te ver seminua no dia do banquete do Duque. E quando descobriu, suponho que ele tivesse boas razões para saber que não era dele. Ouviu-se uma risada fraca do outro canto. O nitrato de potássio era caro, mas valia cada cêntimo. Estremeci levemente, encolhida junto à parede. Foi por isso que tiveste de correr o risco de matá-lo em público, no banquete. Ele ter-te-ia denunciado como adúltera e envenenadora. Achas que ele sabia do arsénico? Ah, Arthur sabia, disse ela. Claro que não admitiria, nem para si mesmo, mas sabia. Sentávamo-nos um em frente ao outro à mesa de jantar e eu perguntava-lhe: queres mais um pouco de sopa, querido? Ou um gole de cerveja, amor? Ele olhava-me com aqueles olhos que pareciam ovos cozidos e dizia que não, que estava sem apetite, de momento. Empurrava ao prato. E mais tarde eu ouvia-o na cozinha, às escondidas, a devorar a comida de pé junto ao armário, achando-se seguro, porque ele não comia nenhuma comida que viesse das minhas mãos. O seu tom era leve e descontraído, como se contasse algum mexerico interessante. Estremeci novamente, afastando-me daquela que partilhava a escuridão comigo. Ele não desconfiou que era no tónico, Não tomava nenhum remédio feito por mim. Encomendava um tónico de Londres. Era caríssimo. A sua voz demonstrava ressentimento com a extravagância. O remédio já tinha arsénico na sua composição, para começar. Ele não notava nenhuma diferença no sabor, quando eu acrescentava mais um pouco. Sempre ouvira dizer que a vaidade era o ponto fraco dos assassinos. Parecia ser verdade, porque ela continuou ignorando a nossa situação no orgulho de recontar os seus feitos. Era um pouco arriscado matá-lo diante de toda a gente, mas eu tinha de pensar depressa em alguma coisa. Também não fora arsénico para matar daquela forma. Lembrei-me dos lábios endurecidos e azuis do fiscal e a dormência dos meus próprios lábios, onde lhe tocaram. Um veneno rápido e mortal. E eu a pensar que Dougal havia confessado um caso amoroso com Leary. Mas, nesse caso, embora Colum pudesse desaprovar, não teria havido nada que impedisse Dougal de se casar com a rapariga. Ele era viúvo, livre. Todavia, um envolvimento adúltero com a mulher do fiscal era um problema diferente para todos os envolvidos. Eu lembrava-me de que as punições para adultério eram severas. Callum não poderia colocar panos quentes num caso daquela magnitude, mas não conseguia vê-lo a condenar o irmão ao açoite público ou ao exílio. E Gailey poderia muito bem considerar o homicídio uma alternativa razoável a ser queimada no rosto com ferro em brasa e trancada muitos anos numa prisão a sovar cânhamo 12 horas por dia. Assim, ela tomara as suas precauções e Callum tomara as dele. E ali estava eu, apanhada no meio. Mas e a criança? Perguntei. Com certeza. Ouviu-se uma risadinha assustadora na escuridão. Acidentes acontecem, minha amiga, nas melhores famílias. E uma vez acontecido, senti que ela encolhia os ombros. Eu pretendia livrar-me dela, mas depois achei que podia ser uma maneira de fazê-lo casar comigo, depois de o Arthur morrer. Uma terrível suspeita apoderou-se de mim. Mas a mulher de Dougal ainda estava viva. Gailis, tu... O vestido dela farfalhou quando sacudiu a cabeça e percebi um leve reflexo dos seus cabelos. Queria fazê-lo, disse. Mas Deus poupou-me o trabalho. Achei até que isso era um sinal, sabes? E tudo poderia ter dado certo se não fosse o Callum Mackenzie. Abracei-me, agarrando os cotovelos para me proteger do frio. Eu continuava a falar apenas para me distrair. Era o Dougal que querias? Ou apenas a sua posição e dinheiro? Ah, eu tinha bastante dinheiro, disse ela, num tom de satisfação. Sabia onde o Arthur guardava a chave de todos os seus documentos e anotações. E ele tinha uma bela caligrafia, devo reconhecer. Era bastante simples falsificar a sua assinatura. Eu conseguira desviar perto de 10 mil libras nos últimos 2 anos. Mas para quê? Perguntei completamente perplexa. Pela Escócia? O quê? Por um instante pensei ter ouvido mal. Então concluí que uma de nós podia estar ligeiramente desequilibrada e pelas evidências não era eu. O que queres dizer com Escócia? Perguntei cautelosamente, afastando-me um pouco. Não sabia ao certo o quanto ela estava desequilibrada. Talvez a gravidez já tivesse enlouquecido. Não precisas ter medo, não estou maluca. O cínico tom de deboche na sua voz fez-me ruborizar. Agradeci o facto de estar escuro. Ah, não? Segundo as tuas palavras, falsificaste, roubaste e assassinaste. Seria uma caridade considerar-te louca, porque se não fores... Nem louca, nem depravada, disse ela com decisão. Sou uma patriota. Fez-se luz. Deixa escapar um suspiro que estivera a prender na expectativa de um ataque de loucura. Uma jacobita, disse eu. Santo Deus, és uma maldita jacobita. E era, o que explicava muita coisa. Por que razão Dougal, geralmente o espelho das opiniões do irmão, se envolvera na iniciativa de levantar fundos para a casa dos Stuart. E por que motivo Gaylis Duncan, tão bem dotada para levar qualquer homem que quisesse ao altar, havia escolhido dois espécimes tão diferentes como Arthur Duncan e Dougal Mackenzie? Um pelo dinheiro e posição, o outro pelo seu poder de influência na opinião pública. Colm teria sido melhor, continuou. Uma pena. O seu infortúnio é o meu também. Era a ele que eu deveria ter munido, o único homem que conheci que estaria à minha altura. Juntos poderíamos... Bem, já não adianta. O único homem que eu queria e o único que eu não podia conseguir com as armas de que dispunha. Então, ficaste com o Dougal? Sim, disse ela, imersa nos seus próprios pensamentos. Um homem forte e com certo poder. Uma boa propriedade. Os ouvidos do povo. Mas, na verdade, ele não passa das pernas e do pau, riu debilmente, do Colm Mackenzie. É o Colm quem tem força, quase tanta quanto eu. O seu tom presunçoso aborrecia-me. Colm, pelo que sei, tem algumas coisas que tu não tens, tal como compaixão. Ah, sim, graças ao coração misericordioso do nosso Deus, hum? Disse com ironia. Grande proveito isso lhe vai dar. A morte está pousada nos seus ombros, basta olhar para ele. O homem não viverá mais 2 anos depois do Hogmanay. Não muito mais do que isso. E quanto mais tempo vais tu viver? Perguntei. A ironia retrocedeu, mas a voz de aço permaneceu firme. Um pouco menos do que isso, acho. Nada de grande importância. Consegui fazer muito no tempo que tive. 10.000 libras desviadas para a França e a região que apoiar o príncipe Charles Edward Stuart. Quando houver a revolução, saberei que dei a minha contribuição, se viver até lá. Ela parou quase diretamente sob o buraco no teto. Os meus olhos estavam suficientemente habituados à escuridão para vê-la como uma forma pálida nas trevas, um fantasma prematuro e inacabado. Voltou-se subitamente para mim. O que quer que aconteça com os investigadores, não tenho nenhum arrependimento, Claire. Lamento apenas ter só uma vida para dar pelo meu país? Perguntei ironicamente. Muito bem dito, observou. E não é exatamente isso? Ficámos em silêncio, enquanto a escuridão se tornava ainda mais densa. O vão negro do buraco no teto parecia uma força tangível, pressionando o meu peito, fria e pesada, obstruindo os meus pulmões com o cheiro da morte. Finalmente, encolhi-me o máximo que pude numa bola. Apoiei a cabeça nos joelhos e desisti de lutar, resvalando para uma sonolência nervosa à beira do frio e do pânico. Então, amas o homem? Perguntou Gaylis repentinamente. Ergui a cabeça dos joelhos, espantada. Não fazia a menor ideia das horas. Uma estrela fraca brilhava acima das nossas cabeças, mas não lançava nenhuma luz no buraco. Quem? Jamie? Quem mais? Perguntou secamente. É por ele que chamas quando estás a dormir. Não sabia que fazia isso. Então, ama-lo